por mais que eu não mereça, tu permaneces fiel e me mostrou que por um filho move terra, mar e céu.